Dia 21, o dia da criatividade e da autoexpressão. O nascido no dia 21 carrega uma energia vibrante, cheia de criatividade, carisma e poder de comunicação. Sua vida é movida pelo desejo de se expressar e de compartilhar suas ideias com o mundo. É um verdadeiro entusiasta da vida. Sempre otimista, encara desafios como oportunidades de crescimento. Sua mente ágil e inventiva faz com que esteja constantemente envolvido em novos projetos, novas experiências e novas conexões. No entanto, seu maior desafio está na falta de foco. Por se interessar por diversas áreas ao mesmo tempo, pode acabar deixando muitas coisas inacabadas. Começa com entusiasmo, mas pode perder o interesse antes de concluir seus objetivos. É um ser altamente sociável, que valoriza as relações humanas e sabe como cativar as pessoas ao seu redor. Sente-se bem quando está rodeado de amigos, família ou em ambientes movimentados. Seu carisma natural faz com que seja admirado e querido, muitas vezes se tornando o centro das atenções. O número 21 traz uma forte conexão com a arte, a comunicação e a expressão pessoal. Por isso, o nascido nesse dia pode se destacar como escritor, ator, cantor, palestrante, professor, publicitário ou qualquer profissão que envolva criatividade e troca de ideias. No amor, é romântico, intenso e apaixonado pela ideia do amor, mas precisa ter cuidado para não idealizar demais seus parceiros e se decepcionar quando percebe que a realidade não corresponde à sua fantasia. O segredo é aprender a valorizar o que é real e não apenas o que parece perfeito. Quando entra em seu lado negativo, pode se tornar ansioso, impaciente e superficial. Tem momentos de dúvidas e incertezas, oscilando entre a euforia e a melancolia. Para evitar isso, precisa desenvolver autodisciplina e persistência. Sua saúde está diretamente ligada ao seu estado emocional. Frustrações podem causar nervosismo, insônia e problemas digestivos. Por isso, precisa encontrar formas saudáveis de canalizar sua energia, seja por meio da arte, da escrita ou da prática de atividades físicas. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 21, o segredo do sucesso está em manter o equilíbrio entre sua criatividade e sua capacidade de realização. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Aprenda a finalizar o que começa. Suas ideias são brilhantes, mas só geram impacto quando são concretizadas. Use seu carisma com autenticidade. Sua capacidade de encantar as pessoas é natural, mas precisa ser usada com sinceridade para gerar conexões verdadeiras. 3. Encontre um propósito maior. Sua vida ganha mais sentido quando suas habilidades são direcionadas para algo que realmente importa para você. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua criatividade e sua energia em uma jornada de sucesso e realização?